Dionísio, apetecia-me ouvir algo. Antena Web? Não, algo mais alternativo. O canal 2 da Rádio Antena Web. Não, apetecia-me algo novo. Compreendo, senhor. Apetecia-me uma Antena Best? Seja feita à sua vontade. A partir de 20 de junho, tens uma rádio à tua altura na internet. Antena Best. Uma rádio fresca e jovem para um público jovem e fresco. Acede em best.radioantenaweb.info. Antena Best. Alinhas? Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Mais um dia, mais uma viagem. São estes dois vagabundos que percorrem o mundo todos os dias de manhã à noite sem destino. É para onde calha? Para onde iremos? Perguntei ele de manhã. Eu à tarde? À tardinha. Pôr do sol, talvez início da noite, ainda não sei responder. E ele, muito preocupado, indaga. Então, o que iremos nós fazer? E eu, não sei. E ele era exatamente o que eu pensava. Então Jorge e Manuel continuam o seu percurso. Continuam o seu percurso como um urso que vai atrás da sua fêmea e não a encontra. Mas nisto, ao final da noite, já início da madrugada, ele para e diz: Ah! Esqueci-me de ir à casa de banho. E eu respondo-lhe: Mas o que vais fazer agora, já que não tens aqui um local apropriado para essa necessidade? E ele: Não há problema. Abre as mãos. E eu concedo-lhe esse pedido. Pedido concedido, e a gente vai dormir. Para no dia a seguir, acordar de novo. E, sem sofrimento e ao relento, sermos autênticos filhos do vento. Palavra da salvação. Yeah, man. Pois, isto tudo para dizer que começa assim mais uma emissão de Escolhes Tu, Escolho Eu, a 30ª qualquer coisa. Oitava. Acho que é a 8ª. E o que é que eu disse? E nós, sei lá em quantos meses, voltamos a gravar um programa durante a semana, segunda a sexta e durante o dia. Sim, senhor, é verdade. Já reparaste? Há quanto tempo é que isso não acontecia? Desde a última vez, não estou a ver. Exatamente. Olha uma coisa, já agora, 38ª, mas é uma oitava acima ou uma oitava abaixo? Não, é meio. Quarta menor. É meio. É quarta aumentada. Não, eu acho que neste caso é mais sexta menor. É sexta menor, exatamente. É, acho que é mais sexta menor. Então, e coisa? E já agora isto, para quem não sabe, hoje é amanhã. Ou melhor, amanhã, quer dizer, hoje é ontem. Pois. Porque hoje sábado é sexta-feira de manhã. Portanto... Tudo o que for amanhã é hoje. Exatamente. E tudo o que for depois de amanhã é amanhã. Exatamente. E tudo o que for terça-feira é terça-feira da mesma. Depois. E o que foi anteontem? Foi anteontem. Possivelmente. E o que foi anteontem foi quarta-feira. Pois, ou seja, que o anteontem já foi há 3 dias. Quarta-feira. Exatamente. Mas o que foi na quarta, então para nós foi anteontem. Pois, mas faz ouvir-se a quarta-feira. Está bem. Há 3 dias. Já foste à casa bem? Eu respondo essa pergunta em off. quer dizer, não, posso responder. Já foi muitas vezes. Ah. Desde que nasci, já devo ter bem umas... 45.500. Só? Se foi mais, de certeza que foi mais. Está lá, não sei. Então, como é que estás a 45.500 se foram mais? Pá, pois foram muitas. Já começas a inventar! Pronto. Então, e a semana como é que foi? A semana como é que foi? Olha, foi uma semana... Foi uma semana positiva, digamos assim. Foi uma semana genericamente positiva. Tive-se alguns contratempos. Tivemos no domingo a saída do Emanuel Almeirante, tivemos na quarta-feira a saída do Salvador. Olha, vês cá está, quarta-feira, anteontem para anteontem. Nós. Anteontem. Não é? Anteontem para nós, mas para os ouvintes é há 3 dias atrás, pronto. Não é há 3 dias atrás, é há 3 dias. O atrás está a mais, já estás a dizer, ah, quer dizer que não. Já foi no passado. Há 3 dias depois. É. Pode ser, não é? É. Bom, mas dizia eu que foi uma cena ainda assim positiva. É. Quando é que tu gastas ordem? Foi depois de amanhã. Foi. Pois. Então, a Beatriz da Conceição não tem uma música chamada Eu Nasci Amanhã? Então? Mas a Beatriz não sabe o que diz. Que giro. Terrível. Foi de propósito. Ah, engraçado. Continua. Pronto, foi uma semana positiva. Pode ser que sim, foi uma semana positiva. Como é que vais dizer foi uma semana positiva se acabou o vida sal? Pois, essa é que foi a parte mais negativa. Não choraste? Eu quase chorava, pá. Pois eu quase também, mas pensei, agora vou estar agora para aqui a verter líquidos. Mas já reparaste que num só episódio, aquilo foi a despachar, quer dizer, era um ir lá e um ir lá, para depois um episódio eu acabar com tudo. Em dois episódios morreram logo três pessoas. O Alberto, a Mimi e o Vasco. Falou. Pois, não, mas eu gostei de uma coisa, foi o último episódio, foi mais de reconciliações todo, do que... Todo. Ninguém morreu no último episódio. Não. Foi no penúltimo e no penúltimo. Pois, gostei de ver o final da vida de sal. O final da vida de sal. Que giro. Podiam, era pôr um bocadinho de açúcar. Só para não ficar de salgado. Só. Isso é para as bandas A4, o açúcar. Não, por acaso... Ah, pois é. Por acaso o... Não, mas por acaso puseram um bocadinho de açúcar, aquilo acabou sendo assim, muito doce. Ai, cheguei... Desculpa, chegar atrasada. Aliás, desculpa, cheguei muito atrasada. 40 anos. Parece aquela do... Romeiro, quem és tu? Ninguém. Olha, estou-te a enviar um fecheiro. Depois disso, há uma coisa que é muito bem feita nas novelas. Há coisas que eu descubro sempre erros em tudo, não é? Sim, força. E então, reparaste que o Vasco, o mauzão, primeiro, houve aquela história que eles iam voar, iam pirar-se num helicóptero, não sei o quê, num avião, com o bebê. E então, quando eles se aperceberam, quando a Madalena telefonou a dizer que eles iam, e eu fiquei a pensar, vai mostrar assim no helicóptero, eles vão lá todos, e depois vai ver porrada, e a hélice do helicóptero vai cortar a cabeça a alguém, e não sei quantos. Mostrou alguma coisa do helicóptero, não mostrou nada. Quando demos para nós, já estava o João com o bebê, quer dizer, já tinha ido lá buscar, já tinha ficado tudo resolvido, e não mostrou nada. E depois, o Vasco ia para lá, para se virar, ainda foi passar primeiro por causa da Eugénia, não é? Servir-lhe um chá, não viste isso? Não, ia matá-la. Pois, e como é que ele entra naquela casa assim à vontade e entra no escritório? Estava sozinha, não era? Por isso é que apareceu logo uma falda e a Carolina. Pois, isso por acaso também achei interessante. E achei interessante que foi. Eu não sei se isso foi. Pronto, tu vês, não? Tens outra. Pronto, mas eu fiquei com a ideia de quando a Eugénia lhe disse que o Bernardo já lá estava, que ele ficou surpreendido. Que o Bernardo já lá estava como? Que o bebê já lá estava. Ah! Mas não estou a falar disso, como é que ele vai, quer dizer, tem um avião para apanhar, um helicóptero, ainda vai à casa da Eugénia e entra para lá fora sem, é tudo meu, roubou a porta, não foi? Não, e se a gente é que não viu que ele não, ainda não tinha ligado as câmaras, mas quando o Vasco lá chegou, opa, eu estava lá também, eu sei, sim. Quando o Vasco lá chegou, assim, primeiro para teres uma ideia, aquilo, à princípio isso é uma barafunda porque eles queriam impedir-lhe de entrar. Foi? Foi. E depois, tu não fizeste nada? Opa, eu estava a jogar PlayStation. Ah, não. Bem. E depois estava a jogar o FIFA 2012. Em 96 estavas a jogar o FIFA 2012. Exatamente. Com o Luís Figo, com o Ricardo Quaresma e. Com o Ricardo Quaresma. E com o Viana. O Eusébio também apareceu lá. Pois também já agora. Não, esse era treinador. Esse era treinador. Pronto, e então. Então lá estavam eles e tal. E a Jana disse: não, deixa-me entrar. Porque eles são de lá, a Carolina foi lá muito aflita. Ai, a gente não está lá fora o Vasco. Deixa-me entrar. E foi por isso que ele entrou. Entretanto, porque assim, ele, se ele visse lá as câmaras, sabia que a polícia ia filmá-lo. Então, pronto, para evitar problemas, eles saíram as câmaras já quando ele estava lá dentro. Pois claro. Ou seja, já quando estava tudo mais serenado, pronto. Pois claro. E acabou. E pronto. E já não há mais. Por acaso, que eu guardei o genérico e eu quando quiser. Pronto, não há mais na RTP Memória às 12 horas. Até daqui a 4 anos, para voltar para sempre. Agora está a dar o Filhos do Vento. Por isso é que eu comecei com os Vagabundos, que vão fazer xixi, não sei o quê. Com os Filhos do Vento. Tem lá uma Margarida, que o marido não liga há 3 anos, não dá um beijo há 3 anos, chega lá e só come e vê a televisão. Ah, é? É. Sacana. E o Cabão morreu. Tadinho. O Rochinão. Não morreu, mas está quase. Calhar hoje já morre. Eu gostava era de ver o... Eu gostava, hoje e ontem, não é? Ontem, hoje. Eu gostava era de ver... Epá, uma que eu gostei de ver, que marcou logo na altura em 96. Foi o Primeiro Amor. Não me lembro disso. Que era Primeiro do... Amor? Sim. Na RTP? Então, sim. União Serrense. O clube que depois subiu no final do ano a Primeira Divisão. Não me lembro. Do qual fazia parte o Filipe, que era pai da Catarina. Ah, pois. E porquê que a miúda se chamava Catarina? Porque na altura em que... Era irmão da Cranilda. Não, porque na altura em que a mãe nasceu... Aliás, na altura em que a mãe nasceu. Na altura em que a miúda nasceu, a mãe morreu no parto. E então o pai deu o nome da filha. Da mãe, depois. Da mãe. O Herman gozou com isso depois. No Herman Ciclopédia. Filhos do mar, filhos da rua, andou até dizer filhos da mãe deles e do pai. Que aparecia o outro. Menina, não chores. Aquilo é um bocado. Eu estou a ver o Carlos e o Pedro e os irmãos que se apaixonam e depois não se podem ficar juntos porque são irmãos. Aquilo é muito Maias. É muito baseado na história dos Maias. É que... E a família dos Vidal, não sei o quê. Ora bom, depois de 9 minutos e meio, como é dizer qual é a minha primeira música de hoje? Agora, emissão hoje de ontem. Aliás, da manhã. Sim, da manhã. Pois, sim, né? Hoje sim, é hoje. Não, sábado, não, casa não, hoje, casa hoje. É. E então eu vou escolher uma da Joana. Joana quê? Não sei. Joana não sei. Que vai cantar uma melodia portuguesa. Aliás, todas as... Ah não, a segunda é cantada em português do Brasil. Não interessa, português. Das minhas Brasil. 3 e 2. Brasil. Sim, continua. E então, porquê? Primeiro, porque acho que é uma... Eu hoje vou virar muito... Não é muito, mas... Quando me lembrar, pronto. Vou virar muito para relações. Entre casais, entre nós, percebes? Uhum. Entre mim e ti. Chega para lá. Não será mais entre mu e tu? Mu e tu? Sim. Ok, são vacas. Entre mu e tu. Mas mu fazem as vacas. Mas entre... Pronto, então eu faço... Oh, está claro. Pronto. Jorge. E eu vou falar da sinceridade. Porque às vezes o que estraga uma relação, e tu sabes disso, não é? Que daquelas vezes que nos chateamos, no ano passado. Pois foi. No ano passado, 2 anos. Já foram tantas que eu não me lembro. Foi no passado. No ano passado, 2008, foi isso. Daquela vez em que nos chateamos, foi por causa de falta de sinceridade. Eu acho que a base da relação está na confiança e as pessoas devem acreditar uns nas outras, mas mais que acreditar, devem fazer por isso. Devem evitar esses para depois, pedir desculpa, eu menti, estamos aqui. Não pode ser. Quer dizer, poder pode, mas não deve. Estás, mas sabes, por acaso... Não vamos chatear outra vez. Estás, por acaso, há ano e meio aconteceu também a gente se chatear, mas pelo motivo precisamente contrário. Quem? Eu e tu? Sim, falta, aliás, o excesso de sinceridade. Quando eu te disse que andava com o toquinho, se eu não tivesse dito nada, tu não tinha chateado. Pois, mas eu não sabias, mas fica a saber que eu na altura vinguei e andei ali com o Zé das Couves. Ah, e a pessoa meio da salada que nem sabes. Bom, tá bem. Além da eu vou embora, não faço mais escolha, estou a escolher contigo hoje. Quer dizer, amanhã, ontem, hoje. Seis, não é sábado. Portanto, ficas a saber que de um minuto ficaste a rir. Não é? Foste para o meio dos pepinos, eu fui para o meio das saladas. Não faço. Continuando, além disto da sinceridade, das relações, esta música é capaz de ser aquela que tu metias mais vezes de par em par. E então... Tu, isto é mais uma homenagem a ti. Vivacidade dinâmica que trazes à rádio e daqui a dois dias vai começar mais uma. E então, em memória, sempre que eu seja a música, eu lembro-me de ti, para em par, sempre. Também só ouço nesse programa. Mas tu não sabes como é que chama a Joana, que é? Não sabes o resto? A Joana. O bocado era Joana, não sei. A Joana, não sei. Joana. Vai, portanto, trazer uma música que... Tem um ritmo popular, não é? Mas traz uma mensagem séria. Tinha ficado contigo. Se tu fosses mais sincero. Exatamente. E muitas vezes as pessoas não ficam com outras porque... Tinha ficado contigo. Se tu fosses mais sincero. Às vezes a rapariga não fica... Ou o rapaz com o rapaz. Ou o rapaz com a rapariga porque por causa da falta de sinceridade. É um mandamento que devia haver. Elas entre raparigas e raparigas, não, aquilo nunca falta sinceridade. Elas contam tudo umas às outras. Que sabe-se sempre. Não contam, inventam tudo umas com as outras. Pois, também é verdade. Então vamos à música. Vamos à música então. Joana, não sei, Joana, primeira música de hoje, se tu fosses mais sincero. Tinha ficado contigo, se tu caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do Escolhos, tu escolho eu. Hoje... Ai não, já disse isto. Pois, quer dizer, não foi o que disse, mas foi hoje. Foi ontem, hoje, foi amanhã. Estamos de volta, depois de ouvirmos a grande música, a grande, que eu não sei quanto é que mede, mas deve ser para aí 10 metros, da Joana. Se tu fosses mais sincero... Como é que se chama a música dos Radar, Gaddafi? Hã? Sei que podia ser mais sincero, não é? Quem? A música dos Radar, Gaddafi. A que horas? Às 11h30. Quando? Domingo. Mas onde? Não tenho nada. Como? Deitado. Porquê? Porque tenho sono. A que horas? Às 10 da noite. Porquê? Porque dormi mal durante a tarde. Quando? Ontem. Como? Ah, de pé. Quem? Eu. Quê? Eu. Não. Foi. E porquê é que falaste o Gaddafi? Porque lembrei-me do Radar. Radar? Que Radar? Radar Gaddafi. Que é isso? Conheces Radar Gaddafi? Eu não. Sou um grupo. Não conheço. Sou burro. Não são um grupo. Foram um grupo. Ah, morreram? Não, acabaram. Os Mamonas morreram. Pois, mas os Radar Gaddafi acabaram. Mas os Mamonas morreram. Mas Radar Gaddafi acabaram. Tu não conheces uma música chamada 40 graus à sombra? Não, mas eu conheço o Sócrates, meteu-se. Ah, pois, isso, acho que foi a melhor notícia dos últimos dois anos. Tá bem. Dos últimos seis, vá. Olha, diz lá. Estou sem internet e telefone em casa. Isto é uma pouca vergonha. Isto é fazer um protesto à porta das operadoras todas a dizer, vocês são uns bígaros. Se calhar amanhã já tens. E quando disseres isso, hoje já não vale a pena. Mas eu estou a dizer neste momento hoje. Pronto. Se calhar logo vim outra vez para aqui, estás a ver? Então ontem... Ontem vim outra vez para aqui, possivelmente. Pronto. Ah, bem. Então ontem, ontem... O que é que eu ia dizer ontem? Ontem o Nuno não tinha internet, nem telefone. De manhã. De manhã. Depois o almoço não vai ter na mesma, e se calhar à noite também não. Pois. Não achas uma pouca vergonha? Quero ver, é, pois também não tenho os canais Sport TV e não tenho vários canais da TV Cabo e outros dão. Como é que se diz? Dão pruc-pruc. Pruc-pruc? Dão mal. E depois isto é assim. Vale ou não? Mas tu estás numa zona privilegiada. Eu tenho uma coisa que eu até gosto muito, que são os canais de desporto HD. A mim dá muito jeito. Para veres melhor? Exatamente. Uhum. E então eu quero ver quem é que depois vai e coisa. Ah, pois é. Mas uma pessoa quer internet em casa para trabalhar e para enviar coisas para a antena web, eu não tenho. Pois. E acordem de nada e depois ficaram lá vir ontem. Anteontem. Anteontem. Não apareceram. Ah, não? Pois. Oh, neito. É isso que nós temos. É o Roberto Sócrates. Exatamente. Agora quero ver que já sem o Sócrates no governo, a quem é que vão deitar as culpas sempre? O coelho. A culpa é de coelho. Até podes dizer que é um animal. Ah, você é um animal! Ora. Ele nem se ofende. Pois não. É coelho. Passos. Dias. A guiar a malta. Diz lá. Os passos do coelho. O coelhinho aos passinhos pequeninos. Tadinho. Foi ter com o Manuel. Passos do coelho não há, mas há o passo de conselho. Parecido. É, há o passo de conselho. Ele não chama lá o passo de coelho, não chama o passo de conselho. Pois foi. Fala aí sobre a coisa que vais coisar. Escolhi um tema de 1994 para responder à tua resposta. À tua... Para responder a minha resposta. Olha, isso é uma coisa que eu não sei de quando pois. É que é essa música. É que eu escolhi. Pois, é de 1900 e qualquer coisa. Se calhar não é, mas sabes? Pois, possivelmente ainda não. Pois, não, mas, não, mas um... sabes uma coisa mentira? Não, mas eu acho que é... Sabes que Joana é que eu acho que é esta? A Joana, Joana. É aquela Joana que cantou Eu Fui à Tropa, Eu Castete. Ah, sacado. Mas quando era mais pequenina. Pois, então já foi para em 71, é que eu estou a dizer. É, para 85. Mas, o que é que eu ia dizer? Bom, é... A resposta. A resposta. A minha resposta. Andava eu a brincar... Atrás dela. andava eu a brincar. Lá, o que é que eu fazia? Eu ouvi a uma altura compramos umas coisinhas tipo pinball, ou seja, uma bola com uns pinos e depois era só Pumber! Vocês não viram, mas eu acabei de lançar o ar contra o ecrã. Os pinos? Sim, os pinos, não sei, pinball. Eram umas garrafinhas clássico, aquelas coisas tipo... Eu sei, e jogavas isso? Sim, mas o que é que eu fazia? Nunca joguei isso. Vamos jogar agora. Vamos lá. Mas o que é que eu fazia? Eu pegava em dois, um com a mão esquerda e um com a mão direita. E depois andava fazendo coisa que era... Não é com a mão esquerda, é com a... Camão. Está bem? Camão. Vamos lá, vai fazer um telefonema. Vou fazer um telefonema, sim. Um telefonema. Bem. E para a televisão. Televisão. E então, eu, digamos, pois? Agarrava com um na mão e agarrava com o outro, aliás, agarrava no outro com a outra mão. E depois, qual jogador de futebol, punha-me a estar lá a bater com esses tais pinos na tal bola, ou seja, como se fosse realmente de facto a jogar futebol. Pronto. E depois o que é que eu fazia? Apanhava tudo o que era nomes, não de jogadores, mas era tipo, era o Morrossol. Que era aquele, sabes quem é o Morrossol, sabes? Quem é? O Morrossol é aquele que não faz nada, deixa-se estar ao sol. Ah. É o Morrossol. Morre ao sol. Exatamente. Morrossol. Ou o Mocotó, que é o gajo que não faz nada certo, né? Que é o indivíduo que faz tudo ao lado. E tu inventavas isso ou diziam por ti? Não, diziam e eu ouvia e depois... Depois eram os nomes que metias. Pois. Muito bem. E estava eu a fazer isso. A ver televisão. E lá de vez em quando em vez. Lá de vez em quando em vez. Ouvia uma música que era mais ou menos assim. Por isso sai. Sai da minha vida. Pena. Sai. Não te quero ver. Numa coisa mais. Não te posso ver. Sai. Que horror de ciúme. Ai, desse perfume da outra mulher. Por isso sai. Sai, sai. É da Manela. Morguedes. Fernanda. Como é que ele chama? Eu sei que é a Fernanda, mas não sei se tem mais algum nome. Não é Manuel, é Fernanda. Sim, está bem. É a Fernanda Chaves. É qualquer coisa. É a Fernanda, mas reside em Chaves. Bom, e então escolhi esta música. Porque em termos de ritmo é parecido e faz lembrar a minha infância. A minha infância. Vou reportar aos meus tempos de infância. Quando dava uma coisa que era um programa de domingo à tarde, como é que se chamava? Domingo à tarde. Não, isso era na Antena Web. Pois, não era esse. Naquela altura, não era o Pátio qualquer coisa. Sabias que a Ágata é uma coisa qualquer? É uma pessoa? Não é isso, é uma espécie... De maga? Mineral. É uma pedra preciosa. Não, um conjunto de várias formas de sílica, principalmente calcedónia. Pois, está bem. Estava-me a fazer lembrar quando eu escrevi no outro dia Totó e apareceu-me um alu. Calcedónia, ou não sei. Caledónia, isso é um país. Maria, eu disse Manuela Maria. Maria Fernanda Pereira de Souza. Nascida em 11 de novembro de 1959. É lá. Tantos anos. Então, tem 51. Pois é. Está bem, pronto, já explicaste, vamos embora. Pronto. E é este o meu a minha escolha. Mas falta aí um... Está bem. Falta o quê? Eu depois digo-te em off. Ah, vá lá. Falta o quê? Diz lá. Diga-se à música. Vá lá. Já não é off. Pois não, está bem. Vamos lá, para aí, carreguei na tecla. Ainda não vamos para o intervalo. E quem é que disse que vínhamos para o intervalo? Se faltava uma coisa, eu não sei o que. Faltava uma coisa, o motivo para esta música, eu explico a seguir. Então o motivo é para lembrarmos os tempos de criança. Não é só isso, vamos lá. Carreguei na tecla para ir ouvirmos a música. Está bem, vamos lá então. Agora, já! Ai desse perfume da outra mulher. facto, ai, eu descobri. Sim, os sonhos agitados que tinhas a meu lado, dizendo sem fim o nome de quem tu amavas, por ela chamavas, mesmo ao pé de mim. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, esse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não te quero ver. Mas tu lá no fundo pensavas que não. Nem sequer disfarçavas as marcas deixadas no teu jaquetão. Sim, as madeixas negras que hoje ainda negas, mas que eu te digo que são, são da mesma dona, desse novo aroma que trazes contigo. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, não quero sofrer. Sai, que eu morro de ciúme. Ai, esse perfume da outra mulher. Por isso sai, sai da minha vida. Aos 14 anos, a Maria Fernanda Pereira de Souza gravou o seu primeiro trabalho discográfico intitulado Heróis Trabalhadores. Estás a ver? Porque eu sei, quando estou a ler. Sim, senhor. Então, o outro motivo era aquilo que tu gostavas de me dizer e não tens coragem, por isso mandas pela música. Porque tu ficaste muito, muito aborrecido, que eu reparei ao bocado, antes da música do site do Fosse Mais Sincero, quando eu te disse que andei ali com os dedos couves no meio da alface, no meio da salada. Eu prefiro não pronunciar sobre esse assunto. Ah, estás a ver como estás a admitir? Pois até, é. Quem cala, consente. Até porque... Quem cala, consente. Mas eu não me calo. Não consinto. Não me calo. Pois é. Não consinto, nem consinto, nem com mais nada. Que eu não sou uma pessoa violenta. Sai da minha vida. Está bem, vou embora então. Pois não, isto é o que tu me dizes. Por isso sai. Vai, mas é... Ah, quem é que andava assim? Não sei. Não vou isto. Por isso sai, sai da minha vida. Vai, vai, mas é. Pois não sei. Isso vai lembrar o. Qual era a música daquelas rapsódias brasileiras? De marchinhas. Como é que era? Ah, la cucaracha. La cucaracha. Pois. La cucaracha. Só vês as negras, pá, não aprendo nada. É, senhor, estas pessoas. É. Estas pessoas dizem umas coisas. Bom, sim, diga. Voltando, continuando nas relações. Sim, que eu sei que a mensagem por trás, subconsciente, deixa sair da minha vida, foi uma indireta para mim. Por isso, chega para lá. Chega para lá. Empurra mais um bocadinho. Oh, caralho. Ah, isto é só para meter aqui, quer dizer, é igual, mas sabe? Isto, porque isto tem rodinhos, isto é fixe. Pensa, é que o patrão tem encosto atrás nas costas e tem rodinhas. Não, e... tem encosto atrás na barriga. Na barriga? Aí a tua barriga fica atrás? Tu disseste, tem encosto atrás nas costas. Pois. Encostas as costas nas costas da cadeira. Vês, encostar já quer dizer costas e atrás. Portanto, tu disseste duas coisas redundantes. Tem encosto atrás nas costas. Tu podias estar encostado com a barriga, se estivesse com um apoio à frente. Pronto, tu disseste uma coisa redundante. Quando dizes encostado atrás... Mas primeiro... Podias estar encostado à frente. Mas quando queres andar à quadra? Quero. Então vamos lá. Agora. Agora. Está bem. Quando dizes encostado, atrás, é as costas. Certo? Não é a cabeça, senão já é encabeçado. E mais, se é... Olha, se fosse cornudo, era o quê? Cá está, assim, se fosse com a barriga, era embarrigado. Tu não eras encabeçado, era um encabeçudo. Por exemplo, também dava. Já paraste com conversas costas? Ainda falta a conclusão final. Ainda falta o sermão. Encabecilha. Sim. Ainda falta o moral da história. Moral da história. Não se aprendeu nada, pronto. Passa à frente. Vamos embora. Voltando às relações. Às relações. Continuando nas relações. Ah, não é bonito, pergunto eu aqui ao Jorge, quando tu tens uma música que te diz muito, que te agrada já há muito tempo, e a tua companheira ou companheiro também gosta muito dela. Na mesma, e depois vocês descobrem isso sem querer e é uma alegria. Ah, que bonito. É, não é? Acho que sim. Nunca tiveste um caso desses, estou a deixar contigo. É também aquela música que nós gostamos muito, o hino nacional. Mas essa gente já sabia que gostávamos, um e outro já sabíamos que gostávamos, não é? Até sabemos a cor e tudo. Pois é. Vamos lá. Heróis. Do mar. Nobre. Povo. Nação. Valente. E. Imortal. Não sei o resto. E então, é bonito. Ai. É bonito isso. Não continua hoje? Ontem. Amanhã? Não, é hoje. Está bem. Pronto, tudo isso. Tu disse tudo o que é hoje é ontem, não ia dizer hoje. Pois. Ah. E então eu... A próxima música que vamos ouvir... Queres que eu diga música, melodia, canção, ou tema, ou faixa? Já disse assim? Track. That's a very British. Agora virás break. Acabamos de cantar o hino e tu viras para o inglês. Vamos cantar o hino em inglês. É verdade, antes que me esqueça. Já para aí há um mês, ou lá quando é que foi, eu disse-te. A seguir esta música tenho um desafio para ti e nunca mais te disse. Lembrei-me agora. Vou começar um hino e tu vais-me dizer qual é. Só que só te vou dar três notas. Tá. Que é assim. Tá, tá, tá. Oh, é um hino de um país. Pois... deve ser para a Dinamarca. Dinamarca, nem sei o hino da Dinamarca. Pois outra bem. Vez. Tu conheces? Só se está... Já conheci. Então vou dizer. Tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Pois... Não sabes? Então lemos isso na escola. O hino alemão. Deutschland, Deutschland. O hino alemão é novo. É novo, com 150 anos. Então, e como é que é a música? Tá, na, na, na, na, não, isso é o início, estou no refrão. Ah, pois, estás no refrão. Blue England, o início é Deutsche, Deutschland, Überhalles, Überhalles. Isso é no tempo do Whistler. Pronto, não interessa. O nome dele é mesmo. Se começasses por aí, tem. Pronto, mas é o que eu quero, está bem, já estás a estragar o esquema todo. In der Welt, danach uns alle streben, sind des Deutsch. Está bem, e depois chega a parte. Rest und Freiheit sind des Glücke, la la la. Blum und Glanze, dieses Glücke. Essa parte eu não sabia. Blum, deutsches Vaterland. Então, mas já me estás a estragar o esquema. Tem esta parte. Está bem? Sim, está bem. Com as mesmas notas. Trastros de pisco, trapusco, trapum. Winfus. Igualzinho, reparei no outro dia. E agora? Não deviam ser processados. Por três notas iguais. Acho que sim. Não é? Se esta gente não é processada, o Zeppelin não tem nada de ser processado. Coitadinho. Oh, coitadinho. Ele também só comia três notas em cada segundo. Coitadinho, então. Mas já parás, que é igual. E depois. O início dos refrões é igualzinho. Dos refrões, não sabia. Pode ficar a saber. Mas não tem nada a ver com o que eu sei. Por acaso tem aqui uma pasta de 249 hinos. Então tem dos países todos. Há mais de 249 países? Alguns já, sei lá, a Prússia, a Rodésia, o Império Otomano. Sim. Império Otomano, isso é Turquia. Era, antes da Segunda Guerra Mundial era Turquia. Era Turquia, não, não é só... Turquia. Era Império Otomano, não, agora é Turquia. Esquece, Império Austro-Húngaro. É Império Austro-Húngaro também não existe, é Austro-Hungria. Pois, mas só uma altura que era. Ah, tens os hinos antigos. Alguns deles, sim. E então, uma música, quando agrada aos dois membros do casal, é bonito. Foi o caso isso, que eu descobri. É? Pois. Eu descobri já há uns anos, bem, há três, quando é que foi? Há 52. Tinha, sem querer, descobri. Depois a maneira dela dizer e não subestimas a importância, isto vai aparecer a meio da música, e não subestimas a importância da linguagem do corpo. Ah, a maneira que me dizia isso era fixe, melhor do que eu. Melhor do que tu, claro, mas isso, tu claro, chega claro. Para lá. Além disso, mais uma vez vamos recordar os nossos tempos de infância. Walt Disney, para mim era, agora já não ia, não coisa, não sei. Mas o Walt Disney era o melhor produtor de vídeos animados. Tem os melhores filmes que eu conheço de animação. Não vais começar com o PAC. Tem os melhores filmes de animação. Ele até nem ia, mas só por eu ter dito vai fazer. Tem os melhores filmes de animação. E... hoje também e... sem forças. Oh, já contigo. E este para mim é um dos muitos do topo. Mas esta música para mim... juntamente com uma do Rei Leão e mais uma do Aladdin, aquela O Mundo Ideal Feito Só Para Você e outras por aí, está no topo das minhas músicas prediletas de desenhos animados. Vamos recordar os tempos em que ter uma caça de Disney cada vez chegava o melhor mal alegria. Cassete. VHS, Video Head System. Ficas a saber que VHS quer dizer isso, sistema de cabeças de vídeo. E então uma delas era A Pequena Sereia. E a música que vamos ouvir? Nós vamos ouvir só a partir do momento que começa a música ou podemos ouvir a introdução da música que eles falam? Podemos ouvir a introdução da música, inclusive as bolinhas a arrebentar. Já agora, VH1 também significa Video Head. Não, quer dizer Video Hits. Ah. Já te disse no outro dia, mas também. Aliás, já estou a começar. Cabeças de vídeo 1. Cabeça de vídeo. Então agora estás com uma cabeça de bolinhas. A música chama-se Corações Infelizes e é bonita. É um bocado assustador, assim, para os mais pequeninos que estejam a ouvir, cuidar com a próxima música. É assim, os mais pequeninos que estão a ouvir... Já os dois minutos já tiraram. Já seriam assustados com muita coisa, não... não... Porque os apontadores... Como é que era? Como é que ela diz? Não, é nesta música, como é que ela diz no início? Não sei. Que... não, eu não sei o que ela não diz. Quem diz? Entre, linda menina. Pode fazer isso? É para isso que eu faço. Comandos como você. Pobres almas que não tenho. Eu confesso que já fui muito malvada. Era pouco me chamarem só de bruxa. Bruxa. Pronto, depois a bruxa transforma a pequena sereia em humana, pelo menos na parte da cintura para baixo, porque deixa de ser. Como é que chama a parte de baixo? Das sereias. Olha, esqueci. E transforma. Deve-se para os cereais. Cereais, sereia, parte baixo. Cereais. Transforma aquilo em duas pernas e ela pode assim vir ter com o seu príncipe, mas ela é uma malvada e fica com a voz dela. Eu sei. A sereia fica com pernas, mas sem voz. É uma bruxa. Portanto, tenho medo na próxima melodia. Retirada do filme da Walt Disney. Ah, tenho que ver. Vou ver o... Enquanto isso, sabes do que é que sabes? Lembrei-me do Barbershop. Está mal também que ele faz isto. Ei! Opa! Eu disse, não faças isso que vai estorvar a audição de quem ouve. Eu sei. Não, a audição de quem vê, desculpa. A audição de quem vê. O filme da Walt Disney... Estás muito redundante. Eu estou muito redondo. Estás muito redundante. O filme da Walt Disney de 1900... Ih, está muito... Só tinha 2 anos. 1989. Há 21 anos foi feito o 28º filme de longa-metragem de animação dos estúdios Disney. Disney. É uma adaptação... Olha, falaste... Ah, por isso é que falaste ainda da Dinamarca. Sabes perfeitamente quem escreveu a pequena Disney. A pequena sereia. Foi o Hans Christian Andersen, dinamarquês. A adaptação que a Walt Disney fez em 1989 chama-se A Pequena Sereia, a música que vamos ouvir chama-se Corações Infelizes. Então também há. Vamos ao intervalo a seguir. Estás a ver se eu não falasse? Vamos ao intervalo ou não vamos ao intervalo? Vamos ao intervalo ou não vamos ao intervalo?

é a Antena Best, em que surgiu num dia em que o Jorge perguntou ao Dionísio que precisa ouvir algo alternativo. Depois de duas sugestões feitas, o Jorge recusou essas duas e apresentou uma nova que será introduzida ao público na próxima segunda-feira, que é depois de amanhã. Exatamente. Dia 20 de junho de 2011, vai ficar na história aqui deste estúdio. Ora, nem mais. Já vais parar aí com as bolinhas? Tu nem sabes que músicas é que vais... Ah, sabes, tu disseste só por causa dos dias, como é que era? Quando estavas a ouvir a melodia. Yeah. Mas o que eu ia dizer? Ia dizer que... Olha, esqueci-me do que eu ia dizer. Eu confesso que já fui muito malvada. Ah! Era... Falas em malvada, pronto. Não, mas estava eu a dizer que... Sabes que pela primeira vez na nossa história vamos ter uma emissão em simultâneo. Na Antena Web e na Antena Best. É verdade. A partir das 10 da manhã, segunda-feira, 20, vamos ter aqui uma emissão especial na Antena Web, que também vai estar... Eu acho piada é as pessoas só vão ouvir isto a partir de terça. Hã? Eu acho piada é as pessoas só vão ouvir este programa a partir de terça-feira. Ah, pois é. Então e depois, qual é que é mal? Ficam a saber que já é houve. Disponíveis. Vai bem. Nós temos que... Se eu carregar aqui nas teclas, isto para. Sem ser aqui no espaço. Depende das teclas, pode ser que pare, melhor não carregares. Oh. Abre o bloco de notas e escreve, faz como eu. Abre o bloco de notas e escreve? Também, há dias também quando... Coisa... Há dias assim, fala da tua música. Aí fala da minha música. Não sei qual é. Queres que eu meto outra vez o Corações Infelizes? É para não, te lembrar. Não, não preciso, eu esqueci-me do que é realmente que aqui estás a dizer, esqueci-me. Vou-te dar a música. Aqui é que sim, mesmo. Dá-me música, filha. Dá-me Então as irmãs negras já foram à vida. As Williams. Ah, já foram à vida? Perdeu uma a seguir à outra. É para deixar-me ter mania que mandei tudo. Também vinham de um longo período sem competição. Pois é, Venus Williams. Olha, então hoje parabéns. Faz anos hoje? É, não sei quanto. Ontem teve uma rica prenda, perdeu com a... Quanto o Cova, antes do Chova. Ótimo, antes ontem. Ou antes do Chova ganhou a Serena. Daniela... Não, a Zona Areva arrumou a Serena. E antes do Cova ganhou a Venus. Acho que foi isso. Sim, tu agora não ligas a ténis, já sabes o que é que eu falo. A Daniela. A solução do seu problema é sim. A da República Checa. Por acaso acho que é eslovaca. Tadinha da senhora, é que a menina é assim que se insulta as pessoas. Já sabes mais música? Não, tenho que pensar nisso, tenho que pensar para aqui. Como é que me fez mais a música? É que tu mal ouviste a música, não achaste logo? Já não, ocorreu, de facto, uma música, mas tanto passou foi que olha. Passou-me. Tu lembras muito! Como é que eu me esqueci da música? Era da Disney! Pois era, da Disney, sim. Era do Rei Leão! Não, não era! Era do Hércules! Também não! Era do Dumbo! Não sei quem é que é o Dumbo! Era o Elefante! Era do Aladdin! Já não tenho certeza! Era do... O Aladdin tem uma música que eu tinha lógico a escolher. O Mundo Ideal. Pois tem. Pronto. Pois eu sei. Foi por isso que eu fiz esta pausa. Mas eu... Sim, mas olha, pode ser essa. Pode ser. Não era, mas faz até. Não, mas eu já te explico porquê. Eu já não recordo qual era a música, mas por acaso... Não sei se é lógico porque a viste também é a mesma que eu. Porquê? Não sei se viste a lógica que eu vi, mas... Mas calculo que precisas do Mundo Ideal, calculo que sim. Não sei, se não falares eu não adivinho. Então é assim... Ah, espera só um bocadinho, bem. Disney. Ténis. Disney. Ténis. Disney. Então é assim... Eu vou escolher... O Mundo Ideal. Feito só para você. E porquê? É a versão em português ou português do Brasil? Português Mega Drive. Já vi que não viste o mesmo motivo que eu. Também acho que não. Eu escolhi esta música. Bom, ocorreu-me agora, mas eu vou explicar porque escolhi esta música. Primeiro, também tem a ver com. São desenhos animados, não é? Depois, porque me reporta a uma altura. Sabes que o Aladdin foi dos primeiros jogos que eu. Tiveste para a Mega Drive. Exatamente. Que, aliás, não foi dos primeiros que eu tive, foi dos primeiros que eu joguei. Porque eu joguei ainda antes de ter uma Mega Drive. Oh, eu tenho aqui jogos Mega Drive à minha frente. Pois estão. FIFA 96, FIFA não sei quantos, não sei o que é Hockey, EA Hockey, depois os outros são ao contrário. Street Fighter 2, ei, categoria. Power Monger, Dragon Ball Z. Power Monger? Acho que nesta ideia para o meu próximo jogo que eu vou jogar a seguir. E seu belo corpo, e não subestima a importância da linguagem do corpo. Ah, o homem abomina a tagarela. Garota caladinha e ela adora. Quer ver como isso aí? Não é ficar falando o dia inteiro, fofocando. O homem se zanga, diz adeus e vai embora. Não! Ah. Pronto, escolhi esta música porque? Escolhi esta música porque me reporta ao mundo que eu gosto muito, que era dos videojogos. E depois também é assim, reporta-me esse mundo dos videojogos, reporta-me ao mundo da minha adolescência também e reporta-me a uma coisa. Start the best. Start the best? Sim. Não entendi. Start the best. Mas o que é start the best? No jogo. Não é, mas é o próximo programa da Antena Web dedicado aos videojogos. Neste caso, Antena Web. Ah, está bem. É a primeira vez. Ganhei. Vamos ter um programa. Eu queria. A primeira vez que vamos ter um programa. É que vamos ter um programa dedicado aos videojogos da nossa situação. Neste caso, na Antena Web. E eu escolhi. Pronto, foi assim um bocado à pressão, é um facto. Eu escolhi outro tempo, que agora não me recordo. Mas pronto, escolhi esta música e vou escolher esta versão. O que é isso? Filme da Mega Drive, não é? Projetos. Exatamente. É essa música então, essa versão. Oh, sacana, volta atrás. Já vais jogar a vista. Pronto, pop, então tem lógica. Também sem querer até arranjaste uma música à pressão que tem a ver com a Antena Best. Que é coisa que tu tens sonhado. Olha, eu hoje sonhei que tinham roubado o meu carro outra vez. A quantidade de vezes que eu sonho isso. E quando saio do prédio de manhã, o carro não está lá no sítio onde eu tinha deixado. E eu olho. Mas depois é que também tinha deixado no outro sítio. Ainda não foi deixar que roubaram. Pronto, vamos ouvir ou não? E tu tens a música toda do Mega Drive, do Mundo Ideal? Passada por mim. Passada por ti? Ah, tem. Tens, acabou a história. Tenho. Genesis. Level 2, o deserto. Nível 1, parte 4. Pinóquio. Ora, nunca joguei Pinóquio, nem nunca vi. Para Mega Drive. Não, por acaso, gosto... E o nível do tapete, lembras-te? Não. Que se lembra que jogamos vermelho. Não. Aí vem o príncipe a mim. Ah, mas é que som diferente. É? Ou tem eco ou é um som diferente. Pode ser já outra versão. Ah, tem eco só. Tem eco, como se quer mesmo. Ah, é como sempre. Vamos lá então ouvir o... Este era um dos jogos mais simples, mas que por acaso gostava muito de jogar. A versão Genesis Mega Drive do Mundo Ideal do Aladdin, não é isso? Exatamente. Está explicado? Vamos ouvir, até logo. Até logo! Thank you. 2003. O Gaudêncio lançou mais um álbum, o segundo ao vivo, pelo cantor lisboeta que vem sempre para Porto, ou portuense que foi sempre para Lisboa? Portuense que vem sempre para Lisboa. Não, lisboeta que vem sempre para Porto. É, mas foi há três anos. Portanto, em 2003, Rebeloso lançava o concerto acústico. O nosso amigo Gaudêncio! Gaudêncio! Bate-lhe palmas. Quer dizer, já chega. Porquê é que eu estou a falar nele? Depois de parar é que dizes que já chega, não é? Porquê é que estou a falar nele? Porque assim vamos ouvir uma música dele. Pronto, está explicado. Perfeito, vamos embora. Não, não. É o seguinte. Fala aí, irmão. Hoje é dia 17. 18! Parece que eu quando fiz o esta semana no domingo foi Fábio Contreras, jogador do Real Benfica. Não sei se ganho novo. É, vamos lá, mano. Mamar é sempre. Confuso. Tá bem, passa a frente. Dia 18 de junho faz 16 anos. Portanto, estamos parabéns. Faz 16 anos que foi a minha primeira comunhão. É importante. Não? É. Se calhar não é. 16 anos depois, estou eu a comungar-me outra vez. Onde é que estava a hóstia? Não dei. Acho que é 16. 1995, 8 anos. É capaz. É, 16. Não, estou a pensar, esse foi em 95. Portanto, do 8 em 8 lá vamos nós. 8 vezes 3, 24. E menos 6, 18. Percebeste? Nós fora, 9. Nada. Exatamente. Pois. Continuando esta estupidez, olha um cavalo. Não, não és tu, é o teu irmão. Mas não tem nada a ver com isso. Tem a ver que junho também é menos importante porque é outra coisa. Porquê, ó Jorge? Porque dia 22 de junho é um dia, é o que talvez. Quer dizer, há dias que é um Lorde. Hoje é o cão ali do outro lado da avenida. Estás a ouvir o cão. Estava agora a falar no dia 22 de junho. Eu estava a ouvi-lo. O cão estava a falar no 22 de junho. Também é importante para ele. É um dia importante para mim. Talvez o dia com mais significado. Além de ser aniversário de um que era irmão da minha mãe, um tio meu. Também foi dia em que a Holanda jogou para o Euro 96. Ah, sabias? Não, mas é muito bonito. Por acaso é verdade, há 15 anos. Eu lembro que estávamos num passeio no dia 22 de junho, que sabia porque era o dia. Decorei porque era o dia de anos meu e ele também foi. E nesse dia estava a ver o jogo do Euro 96. Na Inglaterra, não lembro-se. Não lembro-se, mas. Lembro perfeitamente. Então Portugal ganhou 3-0 à Croácia ou à Turquia. A Croácia achou que foi 1-0. Precisamente depois foi. A Turquia é que foi 3-0. Nós arrumamos a Dinamarca, a Croácia e a Turquia. E depois o Paul Borski. E empatamos com a Dinamarca. E depois a República Checa fez o favor de nos mandar para casa. Um chapéu a Vitor Bahia do cara, o Paul Borski. Exatamente. Foi bem para o Benfica por causa disso. Pois foi. Não foi por causa disso, mas está bem. Faz conta. Não lembro quando eu na altura pensava, é para o Borski. Ah, o cara levou-se com o meu Benfica. Eu, ai, que alegria, Deus, só deu tanto torcer o pulso. E andei um mês ou dois com dois no pulso. Foi nada, não, sério, foi verdade, foi verdade. E ficaste com o tempo para o Borski e para o Benfica? Eu sabia que era um grande jogador. Hoje em dia, normal. Não, hoje em dia já não joga, mas na altura pois, era bom jogador, por acaso não, não, até era, mas não era nada extraordinário, tipo, ei... Mas toma um bom jogador para o Benfica, queres ser isso? Pois está. Queres milagres. Mas agora até fiquei com aquela coisa de ver que dia, que jogo é que houve nesse dia 22 de 96. Foi a Holanda. França-Holanda. A França ganhou 5-4 nos penaltis, tinha ficado 0-0 no tempo, nos 120 minutos. Sabias? Não. Foi um sábado isto. Eu lembro que no dia a seguir, 23 de junho, Portugal foi arrumado e foi um domingo que eu estava nos meus avós com o meu primo a ver o jogo. E eu lembro-me de uma cena muito gira. Eu lembro que... Foi em Liverpool. Acho também foi nos penaltis. Na meia-final, a Itália... República Checa, França. Não, a Itália nem sequer chegou aos quartos de final. Não, então quando... Então foi para ir no Mundial, eu não sei. Sei que houve nas grandes penalidades... Quer dizer, a Itália nem sequer teve nesse Euro. Ah, teve. Mas não passou a fase de grupos. Eu sei que houve uma qualquer final... Aliás, uma qualquer meia-final da Itália... Com a Holanda? Eu não sei. Que é? Parece que a Itália, perdeu. Em penaltis? Exatamente. Foi com a Holanda. No Euro 2000. Ah, então foi isso. Não, não foi nada. A Itália ganhou. que a Holanda falhou 5 penaltis, mesmo jogo com o Baggio. Pois foi, esse foi o Baggio que marcou o gol da vitória, acho eu. Então deve ser no Euro 2000. Não interessa. Pronto, 22 de junho foi dia em que, em 2006, aconteceu algo. Em 2007, aconteceu a mesma coisa, mas com outra pessoa. Mentira. E até hoje continua a ser um dia coisa. E então, para, como este programa vai estar no ar no dia 22 de junho, dia 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, sim, 25 então vai percorrer esse dia e fica para o 22 de junho a música que vamos ouvir, que é de Cabeças no Ar, da autoria do meu grande amigo Carlos T, para que é ti? Da autoria do grande amigo Carlos T. Mas desta vez interpretar porque é que eu estava a falar no concerto acústico, porque durante anos, e se calhar ainda hoje acho mesmo, eu considerava o melhor álbum da música portuguesa desde 2003 até aqui o concerto acústico, que foi lançado precisamente em 2003 pelo Gaudêncio. Ah. E vou retirar desse CD a versão da música, já a conheci antes, em 2002, acho que foi o ano lançamento. Não, não vais retirar, porque quanto muito podes reproduzir. Retirar não, senão o CD ficava sem a música, não é? Pois, está bem. É ganhar. Ou não. Não, está certo. Não, mas está certo, é isso. Verdade. Pois. Eu faço silêncio que é para tu poderes mostrar à vontade o barulho das bombas. Ah! Em 2002, lá saiu a música Primeiro Beijo, que no ano seguinte o Rui Veloso interpretou de uma forma algo diferente e sem o coro, claro, do Tim e do João Gil e do Jorge Palma. Da autoria do grande Carlos Tiré. Do grande Palma. Carlos Tiré, segundo portuense, que inscreve assim no é gago. Vamos ouvir o Rui Veloso a cantar Primeiro Beijo, porque. Vento, cara. Porque foi exatamente isso que aconteceu nos dias 22 de junho de 2006 e 2007. Palmas para os Jorge Palmas, por causa das palmas. E as bolas. Portanto, é toda a lógica que nesta semana usamos esta música, porque são momentos bonitos, as relações devem ser guardadas como momentos bonitos, então quando elas começam, é uma maravilha. Isso, sobretudo 2007. Pode ser? Pode ser. Então vai carregar aí no botãozinho. Pum. Comando na mão e carrega no botão! Já veio embora do outro. Recebi o teu bilhete para ir ter ao jardim. A tua caixa de segredos, queres abri-la para mim? E tu não vais fraquejar. Ninguém vai saber de nada. Juro, não me vou gabar. A minha boca é sagrada. De estar mesmo atrás de ti, ver-te da minha carteira. Sei de cor o teu cabelo, sei o shampoo a que cheira. Já não como, já não durmo, e eu caia se te minto. Haverá gente informada se é amor isto que sinto. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impuro. E dizer-te cara a cara, muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Promete lá outro encontro. Foi tão fugaz que nem deu para ver como era o fogo que a tua boca prometeu. Pensava que a tua língua sabia a flor do jasmim, sabe a sigla de mentol, e eu gosto dela assim. Meu primeiro beijo, que nos separa. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. Olha, ainda não falamos o que é mais importante. Agora que estava a falar 22 de junho, estava a analisar o resto do dia da semana. Como é que vai ser o teu São João? Vai já muita martelada. Não. Não? Manda umas marteladas aqui no teclado. Anda lá, caralho, pomba. Tão lento, pomba. Não vais dar um com o alho nas garainas? Não vais dar para o meio da confusão? Não, não. Olha, e que eu no domingo vou-te contar. No domingo estava um livro aos outros. No domingo vais-me contar ou vais contar o que se passou? Vou-te contar o que se passou amanhã. Ah. Estava ali para os lados de Matosinhos. Inhos. E sem querer descobri um pavilhão. Tão. E. Não, que disseste ilhão. E um pavilhão à beira do campo do Padroense. Ilhão. Sim. O Padroense teve quatro a subir e não subiu. Que eu fui lá para encontrar o estádio. Encontrei. E não fazia ideia que ao lado do estádio agora tem um pavilhão que foi inaugurado no final de 2009. Não sabia a existência daquilo. Pavilhão Municipal de Padrão da Leiva. E tu começa a ouvir gritos. Bom lá. Estavam a jogar voleibol. Leixões e Arcozil. Uau. Eu fiquei a ver. Mas o Arcozil não é muito fraquinho. E era a final nacional, só que Leixões era bem superior. Mas quem foram campeões foi o Castelo da Maia. E agora? Iniciadas. E olha para aquilo, eu estava toda a gente de 17, 18 anos ou 20 e nenhuma delas tinha mais 15. Eu já não conheço estas virtudes. Já não sei dar idade às pessoas. Por isso é que eu vejo as pessoas pensam que eu tenho 24. Dou-me 24, quando tenho 86. Assim é fácil. Não é? Até também dou 25, tens 72. Ora, nem mais. Fala aí sobre a tua sex, sabes? Ainda que perguntei se sabias qual era a tua. Não. Se carregassem num botãozinho. Por acaso, o botãozinho para começar é mesmo para acabar. É, quase. Não, mas neste caso, eu escolhi uma música que dá pelo nome de Portal dos Correios. É, bons tempos. Olha, como é que falaste sobre as coisas que eu esqueci de dizer outro motivo para o primeiro beijo? Sim. Esqueceste de entregar o primeiro beijo pelo correio? Não, esqueci-me que isto também foi... E tu ouviste? Isto também foi uma música que serviu para uma versão minha apresentada em palco. Lembras-te? Não. É só. Mas faz pequena ideia. Faz conta. Peguei nessa música e transformei um... Pois, se eu tivesse aqui a guitarra e eu tocava como é que ficou a versão para a semana. E então... Ei, para a semana vai ser boas chungas. Não, mas deixa-me acabar, não esquecesse. E então eu tocava com a guitarra e nem havia piano nesta música e uma versão diferente, mais acelerada, por causa do primo meu. Aliás, para a semana vou com a guitarra, vou contar melhor a história da primeira vez. Vou recuar uma semana. Mas para a semana vai ser boas chungas, porque vamos gravar isto no dia a seguir ao São João. Estamos todos numa boa ressaca. Yeah, meu, não vamos ver coisa com coisa. Até parece nos outros lugares. É, que cheira peixe, cheira sardinha. Ah, meu... Não vamos ver coisa com cenário. Vai ser boas cenas. Mas sabes por acaso para mim o dia 25 marca-me por outro motivo? Porque foi o dia em que eu tive um colchão novo em minha casa. Pois, no meu quarto. Ah, pois tive, foi, pois foi. Foi, tu lembras, tu lembras. Foste lá e não parada. Porquê que é o 25 de junho? Porquê que tem? Então, não, para a semana quando, que dizes. Foi quando faleceu o Michael Jackson? Foi no mesmo dia. Foi. No dia, não, no mesmo dia, no mesmo ano. No dia em que levaram lá o colchão, o homem morreu. Pois. Foi no mesmo dia, foi. Para a semana fica a saber que só podes escolher músicas de Michael Jackson. Eu também. Olha, e foi no mesmo dia. Não, para a semana falamos 25 de junho. E o intervalo só vai ser com reclamos com músicas de fundo do Michael Jackson. Está bem, está. Vamos lá embora. Vamos lá então. Não, tens que dizer a música, porque eu. Ah, essa música. Não, mas já disseste que já os correios. Mas é que é, gostas dos correios? Vais trabalhar para os correios ou como é? Nem eu gosto de dar um beijinho no Marco. O Marco do Correio. Ah. Eu vou ter que marcar. Olá, Marco! Anda cá, filho! Pronto, é por causa disso? Não, agora é sério. Faz mais uma vez uma palavra a minha adolescência. Uma vez participei num concurso chamado Os Principais. Participaste? Participei. Eu também. Olha, estamos a descobrir. Sabe, é verdade. Mandaste para lá a casseta? Mas eu mandei... Tocar mas... o quê? Acordeão ou... Não, eu, é assim, cantar, o que é que foi? O problema é que nós fomos, foi na escola e eles não aceitaram a gravação. Sim. Porque fomos nós, a nossa saudosa professora Fernanda. Sim. E a turminha do 6º ano. Uhum. Eu estava no 5º. Eu também. Eu já estava com o 6º ano, a tocar órgão. Estavas no 5º? Eu estava no 4º. Pois, ainda andava no colégio. Está bem. Ainda estava na primeira. Eu estava no 5º, eles gravaram a turminha do 6º ano. Eu gravei, portanto, aliás, estava lá a tocar órgão, não é? E eles a tocar flauta. Então, assim que nós tínhamos de tocar... Música? Foi... Ah, era esta? Não, não, sim, era esta mesmo. Eu também devia ser esta, se era a física, mas não, era mesmo esta. Era mesmo esta. Pronto, e é isso. Agora realmente muitas saudades porque... Ah, não sabia que tinhas participado nos... Eles não sei, não, é assim, eles no fundo não sei, eles não sei ter a gravação, porque era... Eu acho que a minha também nunca passou. Porque era numa escola. Olha, mas sabes que há uma amiga nossa, que agora não posso dizer quem é, que também que participou e o vídeo dela passou, eu lembro. Eu lembro também de uma, mas essa tu não conheces. Tu lá andavas na música lá, e eu ainda andava no colégio, andava noutra professora que tinha sido lá, também chamava Fernanda, que tinha sido lá professora no colégio, de música. Só que depois ela saiu do colégio, só que eu continuo com ela lá para o sítio onde ela foi. E a que andava lá comigo, e também tinha aula comigo à mesma hora que eu, quase todas as semanas, enviou para lá até antes de mim e a dela passou. E eu lembro que até a professora disse, estás vendo? E a tua colega já mandou e tu ainda não mandaste. Porque ela queria também os alunos já na televisão. Eu lembro, já não me lembro, acho que o meu não passou. Mas eu até lembro perfeitamente de a ver. E eu olha ela. E na altura achava a rapariga bonitinha. E dessa pessoa. E passava os anos, descobria no outro dia, acho que foi no ano passado, há 2 anos, a tocar numa banda filarmónica daqui do sítio. É? Numa cerimónia de 25 de Abril, ou o que é que foi? Uau! Não, essa... Ela e outro que andou connosco no teatro, sabes quem é? O João Francisco. Não, o outro. Não sei. Ah! E então eu. O que é que eu ia dizer? História engraçada disso, os principais. Eu depois de tocar a música, que sinceramente já não sei qual foi. Depois fazia a apresentação, o meu nome, a idade, onde era, não sei o quê. E eu disse, e depois disse, sou da freguesia na altura, da Madalena, o Conselho de Vila Nova de Gaia, Distrito do Porto, e o meu pai com a câmara à frente, para, carrega no botão, para, e depois assim, com um ar de... E eu, então paraste? E ele, vai dizer que pertence a Portugal e à Europa, e não sei o quê, e eu, por acaso, ia continuar a dizer que pertence ao Douro Litoral. Eu sabia isso aí, as províncias portuguesas, e eu, como era de miúdo, pensei que as pessoas não sabiam onde é que era o Porto, e eu ia dizer o Distrito do Porto, a região do Litoral. Pronto. Só que ele achava que no Vila Nova de Gaia já chegava e pronto. Claro. O conselho. Exatamente. É bonito, olha, não ficámos a saber agora que participaste dos principais. E eu também. Não, eu tenho saudades, já tenho saudades de. Tenho saudades, mas aí já não ficámos em primeiro e segundo. Não, ficámos em primeiro e segundo dos que não entraram. Exatamente. Não, mas olha, mas gostei, sei lá, olha, tenho saudades. Porque essa professora gostava muito de mim. Ela chegava à altura de. Eu ficava lá na sala e ela chegava à altura que havia um intervalo grande das 4 e ela ia lá abaixo ao buffet buscar um lanchezinho para mim. Era das 4:15 às 4:30. Era, eu nunca pedia nada, era sempre ela que me trazia. E às vezes a professora não é preciso, não, mas já não começando há muito tempo. E trazia, mas eu fui lá. Era uma pessoa, já há muito tempo não vejo. Era uma pessoa excelente. Eu fui lá ainda muitos anos depois, para em 2003, 2004, e ela voltou a fazer-me o mesmo. Pronto, lá. Achei piada aos miúdos, de 6º ano, e aos 8º também, porque ela depois convidou também para aos 8º. Na minha altura não, mas naquela altura já sabia que eu sou musical no 8º ano. E eu achei piada, pronto, porque ela... Não sei, pela forma como ela me recebeu, pela forma como ela me apresentou. Muito bem. Ela me foi convidada para uma festa, tipo, do lado da turma, e eu também fui comer, alguma coisa, enfim. É, bom. Foi um momento espetacular. Tenho saudades do meu 6º ano, porque no fundo era um miúdo feliz, sabes? Era um miúdo que não percebia das coisas. Era o 5º. Sim, no 6º ano. Também a música foi o 5º. Exato, mas 5º e 6º ano. Mas estás a falar da música, vale o 5º. Tenho saudades porque eu nem sequer me percebia das coisas. Elas eram graves, mas nem sequer me percebia. Então... Inocência. Era assim, ainda assim era uma pessoa feliz. Acho. Vamos voltar à pura inocência. Vamos lá voltar então. Pronto, para fechar então a música Postal dos Correios. Sabes outra coisa engraçada? Não. No dia 22 de junho de 96, os dois jogos que houve no Euro 96, em Londres, o Espanha e Inglaterra, e em Liverpool, o França e Holanda, foram a penaltis. Ah, que bonito! O que é que eu quero dizer com isto? Que depois, no dia 22 de junho, passado anos, fui eu que marquei um penalti. Um em cada ano. Exatamente. Ganhaste? Ganhaste. 5-4 para a França contra a Holanda e 4-2 para a Inglaterra contra a Espanha. Ah! E depois foi, isto foi o europeu dos penaltis. Nas minhas finais, os dois jogos também foram penaltis. E na final também República não? Checa, não. República Checa, França e Alemanha e Inglaterra. Foram penaltis. 6-5, 6-5. Que bonito. E a Alemanha depois foi Deutschland, Deutschland. A última vez que ganhamos um título, coitadinho. Bom, vamos embora. Vamos embora então. Vamos ouvir o Cabeças no Ar. Ar. Com... Cabeças no Ar. País, ah. Rio Grande. Pois. Tá a ver. Vamos ver de que ano é esta música. O Rio Grande. Se isso for 99, não, não é porque é mais antigo. Não, é mais antigo, é para 94. E é engraçado, tenho escolhido o Pessoal dos Correios. Mais para 97. Porque traz-me também recordações a mim, não é só a ti. Ah, que bonito. Porque o Pessoal dos Correios foi a música que eu... Olha, foi no mesmo ano. Também é lógico. Eu estou quase que aposto que foi em 97. É, eu disse 96, 97. Porque 97 foi quando eu acabei a primária. E 96, nós na festa final de ano, no meu quarto ano, tocámos essa música. Tocámos essa música na festa final de ano, Pessoal dos Correios, também com flautas, por acaso. E também com a professora Fernanda. A mesma. Que giro. Que giro. E... Foi em 97. Pois está. Ou 96, ou 96. Foi em 97. 97. Ou 96. 96. Foi em 96. O grupo começou em 96. Com o Rui Veloso, o Tim, o João Gil, o Jorge Paulo, o Vitorino, o João Mouros. Mas foi o disco em 96. Foi do primeiro disco. Do primeiro e único, não? Não, depois houve em 98 o dia de concerto. Pois, é isso. Portanto, 96, mas em 97 foi o que estás a contar e também o que eu estou a contar. E bem, também passado uns anos. E agora que eu pensei que era e apetece tudo. Passado uns anos, também entrou no teatro. No mesmo teatro estávamos a falar dessa música, então puxamos com isso. E agora? Vamos outra palma. Não era para bater. Música de hoje. Joana, se tu fosses mais sincero. Ágata, sai da minha vida. Ida. A pequena sereia, corações infelizes. Idas. Intervalo. Alô. Aladdin, música da Mega Drive, banda sonora com o mundo ideal. Alô. Rui Veloso, primeiro beijo no concerto acústico. Mua. E para fechar, vamos ouvir os Rio Grande, do Sul. Com o postão dos Correios. O que é que eu disse? Pronto, e ouvintes, é assim que... Não me deixa onde é que vais na noite de São João, né? Vamos lá falar. Vou ficar a fazer programas. E o meu, abaixo boas chungas e as galinas estão à tua espera. Ah, à minha espera. Olha, apareceu agora o irmão da irmã que vai namorar com a irmã e depois não pode. Sim, senhor. Filhos da vento. Então, tipo... Pá, eu não tenho nada para dar a ninguém. Não sou uma pessoa bonita. O São João é bom para fazer quadras. Manjerico. Estamos a ter a cabeça, lembras com o penico. Não, manjerico, que molestas o meu quarto. Se não fosses tu, eu de ti ficava farto. E depois já tem palminhas. Depois há aquelas quadras muito boas, como... Esta noite Santo António, esta noite São João. Vou comer sardinha acompanhada de vinho e pão. Inventa-te uma, para fechar muito bem este programa. É o que eu disse, mais rico. Isso me tratei de haver com o penico. Isso não é uma quadra, isso é um dos versos. Sabes que quadra é de quatro. Mais rico um verso, mais rico outro verso. Se me chateias outro verso, sabes com o penico. Olha outro cabão. E andam muitos irmãos teus nessa novela. É sério? Ah, carrega no botão para ir embora. Mais rico, em noite de São João, fui de sentar-me no penico para fazer... A ver como sabes umas coisas? Vamos aprender.